Mais um acidente de trânsito foi registrado pela imprudência e a ingestão de bebida alcoólica, segundo o Corpo de Bombeiros. O piloto de uma moto ficou gravemente ferido no fim da madrugada de domingo por volta de 5 horas e 30 minutos no cruzamento das avenidas Pôr do Sol e República Argentina, no bairro Jardim São Paulo. Segundo o motorista de um táxi Logan com placas de Foz do Iguaçu, ele e o condutor de um outro automóvel aguardavam a abertura do semáforo por volta de 5 horas e 10 minutos, quando o piloto de uma moto YBR com placa de Foz do Iguaçu aproximou-se em alta velocidade e acabou acertando a traseira do automóvel de praça, provocando danos de grande monta no veículo e na moto e ferimentos gravíssimos no piloto, identificado como Sidney da Silva, de 35 anos. A vítima foi socorrida pelo SIAT com ferimentos em face, em crânio e em tórax. Devido ao estado de gravidade, rapidamente ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal. O motorista de praça aguardou a chegada da equipe do pelotão de trânsito no local da ocorrência. Parentes da vítima confirmaram que ele havia feito ingestão de bebida alcoólica antes de assumir a direção da motocicleta. Levado ao pronto-socorro, ele permanece internado em estado grave, mas já sem risco de vida. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.